noite começou, a cidade a brilhar. Luzes que piscam, ninguém quer parar. No meio da pista eu te vi chegar, com um sorriso no rosto pronto pra dançar. O som bate forte, o corpo quer se soltar. E entre a multidão só penso em te encontrar. Vem, que a festa é nossa, ninguém vai resistir. Dançando até o amanhecer, só quero te sentir. O ritmo nos guia sem medo de se perder. Na batida do amor, vamos juntos enlouquecer. Cores neon no ar, o clima tá surreal. Teu olhar me provoca, é algo especial. No calor da noite a gente se encontrou. E agora o tempo para, o mundo se calou. O som bate forte, o corpo quer se soltar. E entre a multidão só penso em te encontrar. Vem, que a festa é nossa, ninguém vai resistir. Dançando até o amanhecer, só quero te sentir. O ritmo nos guia sem medo de se perder. Na batida do amor, vamos juntos enlouquecer. Deixa o som nos levar, sem pensar no amanhã. O teu olhar me prova, mãe, que é algo especial. No calor da noite a gente se encontrou. E agora o tempo para, o mundo se calou. Deixa o som nos levar, sem pensar no amanhã. O momento é agora, só existe a nossa dança. No calor do abraço, no beijo que faz sonhar. Nessa festa sem fim, onde tudo pode rolar. Vem, que a festa é nossa, ninguém vai resistir. Dançando até o amanhecer, só quero te sentir. Ritmo nos guia sem medo de se perder. Na batida do amor, vamos juntos enlouquecer.